Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Hoje tá cheio de surpresas, hein? Hoje está cheio de surpresas. E também estamos recebendo o nosso querido mascote aqui, que... Como é que tá, mascote? Tá melhor já? Tô melhor, Covid passou, graças a Deus. E tem uma coisa a falar, temos um ditador hoje nesse podcast. Estamos aqui recebendo o nosso querido convidado, nosso querido Paulo César. Opa, boa noite a todos. E também estamos recebendo o nosso querido Thiago Santos. Boa noite, pessoal. Ora, não era para apresentar de não, deixa ele lá, porra. Deixa ele no cantinho, né? O Thiago é um convidado que o pessoal já conhece. Ele está aqui fazendo um intercâmbio com a gente, aqui em alguns podcasts, vai ficar aqui com a gente, né, enquanto o jogo não volta com a Galaxy One. Bom, o tema hoje, pessoal, é Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi um conflito, né, militar que foi durante a época de 1939 a 1945. E eu gostaria de perguntar para o Paulo, como é que iniciou esse período de guerra na Europa? Na verdade, a guerra iniciou assim. A gente tem que pensar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, como a coisa mal resolvida na Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, que eles colocaram a Alemanha como a grande causadora da Primeira Guerra, e nesse ínterim eles subjugaram muito a Alemanha, colocando ali o exército alemão, que só podia ter 100 mil soldados. E nesse meio tempo, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi que o Hitler, o Adolf Hitler, ele começou a ter a sua ascensão, né? A Primeira Guerra Mundial foi assim, a Segunda Guerra Mundial, desculpe, foi assim, eu entendo, acho que os historiadores hoje, os nossos historiadores hoje, eles até consideram que a gente teve uma grande guerra, com intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? Muitos não falam que teve a Primeira e a Segunda Guerra. Hoje em dia a gente já tem um pensamento que a guerra foi uma só com intervalo de anos, né? E foi Sim. um. E a Alemanha, com a ascensão de Hitler, que ele não. Ele era um cara muito patriota. Ele não aceitava a condição da Alemanha de ser tão subjugada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, isso foi um estopim para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Giovanni quer começar falando alguma coisa? É bem essa pegada mesmo. Oh, professor, me corrija agora se eu errar o nome do tratado. Tratado de Versalhes, né? É da Tratado de Versalhes, que É. colocou toda a ascensão ali em cima da Alemanha. É exatamente. Eu imagino, eu, né, obviamente, se a gente começa for pensar num teatro como um todo, se a gente tem a Guerra Sino-Japonesa, começou ali acho que em 37, foi alguma coisa por ali, então ela já tá no na parte do Pacífico ali já estava instalando tinha um tempo. Mas se a gente for parar para pensar na Europa, realmente eu acredito que o Tratado de Versalhes, ele foi basicamente o que abriu espaço para essa chegada desses regimes. Então, assim, você tinha o Império, né? O Império Alemão, ele, bem ou mal, eu não vou entrar nesses méritos, até porque eu não conheço a fundo para poder falar sobre isso, mas ele tinha uma certa estabilidade, né, naquela região. Com o Tratado de Versalhes, então, ele botou a Alemanha num ponto que é propício a parecer extremista. Então foi realmente nesse ambiente que começou a crescer essa ideia de um regime nazista. Então eu também acredito que foi realmente essa questão do intervalo entre as duas, mas que acabou uma sendo basicamente similar à outra. E você, Gabriel, que... Opa, pode falar. A gente percebe assim que a gente aprende muito com as coisas que a gente não passou, mas nossos antepassados passaram, né? E você percebe quando você faz um acordo E aquele acordo, você vê que o outro está sendo prejudicado, que, na verdade, quando o Hitler estava no início do seu poder, a gente tem que entender isso, ele começou a descumprir o Tratado de Versalhes. E os países que colocaram o tratado para ser cumprido, eles sabiam que tinham exagerado para cima da Alemanha. E nisso, quando a Alemanha começou a invadir os países em volta deles, eles fizeram vista grossa, porque que eles sabiam que eles tinham exagerado. Então, para você ver que o Tratado de Versalhes, ele foi o grande causador da Segunda Guerra Mundial, né? É bem legal essa visão, porque eu me lembro que eu vi faz um tempinho, em um dos subreddits que eu acompanho, ele é... Deixa eu até pegar o nome e recomendar pro pessoal, que ele é bem interessante, só um pouquinho. Se eu não me engano, é Propaganda Posts. Pera aí, só deixa eu abrir aqui. Pra quem usa Reddit, eu recomendo, é bem legal, ele é bem interessante. Cadê o nome? Propaganda Posters. Então, assim, ele, esse subreddit, ele bota imagens de propaganda antiga. Então, assim, tem propagandas da época de recrutamento para guerras, tem propaganda de pôster comunista, um monte de coisa, assim, realmente mais no âmbito histórico. E um desses posters que apareceram era referente a uma tirinha que foi feita. E ela era mais ou menos assim, eu não vou achar ela aqui porque faz tempo, mas era mais ou menos, tinha um rapaz assim com uniforme de soldado, né? E ele tava esperando para entrar num prédio e tinha a figura da morte na entrada. Aí a morte falava assim, alguma coisa mais ou menos tipo, a gente tá aguardando a próxima remessa, o próximo pedido, alguma coisa assim. Tinha tratados de Versalhes que eles não, como o professor ele falou, eles não tinham como bancar o cumprimento desse tratado que eles mesmos propuseram. Porque guerras na Europa não era algo anormal. Era uma coisa que vinha acontecendo muitos anos e muitos anos, muitos anos. Mas naquela proporção foi algo que assustou. Então, assim, quando o Hitler começa a anexar alguns territórios ali afora, ainda também tinha aquele receio de, pô, a gente vai passar por tudo aquilo de novo? Quanta gente morreu? Será que precisa a gente passar por isso de novo para resolver novamente o mesmo problema? Então é realmente uma coisa que deixa a gente pensando, porque hoje a gente tem uma visão, mas será que na época essa visão seria a mesma do que estava acontecendo? Eu concordo contigo, porque eles tinham sofrido muito com a Primeira Guerra. Até estava conversando ainda há pouco com meu filho, a minha esposa e a namorada deles. A gente estava falando que na Primeira Guerra Mundial era quase época de Natal. Todo mundo que foi para a Primeira Guerra Mundial achou que ia voltar para passar o Natal com a família. E na verdade eles ficaram 4 anos de guerra. Meu Deus. Então, realmente, para uma pessoa que queria passar 2 meses numa guerra e achou que sair vencedor e passou 4 anos, ninguém queria que isso acontecesse. E muitas dessas pessoas que estavam na Primeira Guerra participaram da Segunda. Então, é isso que você falou, está dentro do escopo, porque que eles sabiam o que tinha acontecido na Primeira Guerra, né? Sim. Se não fossem eles diretamente, ia ser o filho. Ia ser, sei lá, ou alguma pessoa relacionada a ele, porque foi que basicamente ele 20 anos de diferença, então não dá basicamente uma geração ali. Exatamente. Então, assim, um cara que foi para a guerra com 20 anos de idade, ele estava com 40. Então, assim, ele estava com o filho na idade de ir para a guerra, que ele não queria que o filho passasse a mesma coisa que ele passou, né? Exatamente. Gabriel, você quer fazer alguma pergunta para o professor? Se a gente seguir para o próximo tópico. Pior que eu tenho. Mas sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, antes do ataque a Pearl Harbor, eles tinham algum interesse de entrar na guerra? Ou foi após só o ataque mexer Não, com aquela honra? Essa pergunta é pertinente, é legal. Porque na primeira... Quando começou na verdade, a Alemanha, ela queria fazer o expansionismo dela. Só que tem que a Inglaterra ela decidiu que entraria, ia declarar guerra à Alemanha se eles invadissem a Polônia. Então, o estopim para que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra a Alemanha, que até esse momento a Alemanha só estava invadindo sem problema algum, correto? Ninguém estava declarando guerra a eles. E eles só estavam invadindo os países que tinham a mesma língua que eles. Até por aí, por isso que os aliados também fizeram vista grossa. Mas quando eles invadiram a Polônia, o William Churchill, ele pediu já ajuda aos Estados Unidos. Na era, o presidente Roosevelt era o presidente na época. E eles ali, os Estados Unidos, foi bem claro. Cara, isso é uma guerra da Europa e nós não temos nada a ver com isso. Essa é a grande questão. Os Estados Unidos não queriam se envolver numa guerra que não estava em outro continente, que não tinha nada a ver com eles. Entendi, legal. Interessante. E você, querido Thiago, quer fazer alguma pergunta para o professor? Cara, eu tenho uma pergunta. Não sei se vai ser boa ou ruim, né? Mas eu fico pensando, e se, tipo, realmente Hitler conseguisse vencer a guerra? O mundo teria fortes mudanças? Ou seria o mesmo de agora? Rapaz, assim, se a cultura, que na verdade é os... ele queria uma raça pura, né? E, na verdade, ele ia discriminar todo mundo que não entrasse dentro do padrão deles. E o padrão deles é um padrão de loiros e de olhos azuis. Então, vocês vão colocar aí, quem não fosse loiro, ou pelo menos nesse padrão, eles iam tentar, de alguma maneira, exterminar. Realmente, eu fico imaginando que mundo nós estaríamos. É difícil complicado. Você imaginar um ditador que acha que a sua raça é superior, né? E que ele está acima de todas as coisas, todos os outros são inferiores a ele. Olha, a gente tem que entender que não somente os judeus eram inferiores a eles, todo mundo que não fosse dentro do seu padrão. Então, para a gente imaginar um mundo hoje só de loiros, aí você pensa como que seria o mundo, né? Que realmente, eu não sei. A única coisa que eu fico pensando nessa sua pergunta é como que ele ia conseguir exterminar o restante da população que não tivesse esse padrão, né? É muita gente. É, o cara era bom pra exterminar, não vou falar nada não, né? Mas os judeus sabem. O cara, pra ser filha da puta, o cara era bom. É, exatamente esse o ponto, né? Eu diria que muito pela questão de mídias, assim, de acompanhar filmes e, né, essas obras mais, vamos botar entre aspas, ficcionais. A questão de ódio a judeus a gente associa muito ao nazismo, mas daria para se dizer que o antissemitismo era o preconceito da época. Então, já antes do nazismo, já tinha muito problema com a população judaica. Então, essa é uma mudança assim, gigantesca. E é realmente... daria para se dizer que começaria, sei lá, talvez uma nova espécie humana, talvez, não sei dizer exatamente, porque ia mudar completamente, ia passar de um mundo que era multiétnico para se tornar com uma única etnia. Então isso também poderia acarretar em problema biológico, por exemplo, porque a proximidade genética entre os povos ia ser basicamente a mesma. Então talvez poderia acontecer isso, acho que aconteceu... Fizeram algum experimento em algum lugar, um negócio do tipo, uma cidade, não sei exatamente agora. Eu li em algum lugar, não sei dizer se é verdade ou não, mas foi tentado fazer algo do tipo, foi pensado ter só um grupo ali, né, para ter essa continuidade. E também a gente também tem que pensar no que aconteceria também fora nessa questão de limpeza étnica. Eu imagino que ia acontecer um estado de guerra civil quase eterno. Né? Porque tem muita gente, né? É, exatamente. E também na questão, assim, vamos botar ali, pô, acabou a guerra. Acabou a guerra, o Hitler já tá ali, acho que com 50 anos, alguma coisa assim. Vamos supor que ele viveria até os 80. Beleza. 30 anos, mas e depois? Quem que assume o poder? Será que ia fazer que nem ele ou deixar pra lá, né? Exatamente. Qual que vai ser a alternância? A gente vai ter outros regimes totalitários que tiveram posteriormente o nazismo. Então, soviéticos, a gente teria os espanhóis, Portugal. Então, assim, Espanha e Portugal, basicamente, depois que o líder lá morre, basicamente o regime também morreu junto. A União Soviética sempre teve um problema gigantesco nessa alternância de poder. Então, meu palpite que realmente entraria uma guerra eterna nisso. Exatamente. Bom, a primeira fase da guerra ela foi de 1939 a 1941, e também os alemães conseguiram conquistar uma série de nações europeias. Mas e os japoneses, professor, que começaram também a sua expansão pelo sudoeste, como o Gabriel falou ali, também teve o ataque em Pearl Harbor, né? Por que os japoneses decidiram atacar os Estados Unidos norte-americanos? Mas, na verdade, isso é uma questão que como que ele viu que a Alemanha, assim, ele não tinha muita opção, né? Que ele já ali, ele já estava com guerra com a China. A gente pensar que ele já dominava a China nessa época, né? Ele já subjugava a China nessa época. E os japoneses, eles queriam avançar, né? E o primeiro país que veio na cabeça dos caras, vamos dizer assim, foi os Estados Unidos. É interessante que eu não me lembro, não vou me lembrar agora o nome do coronel que se chama, é o oficial da Marinha. Ele não queria entrar na guerra contra os Estados Unidos. Acho que era Almirante Yamamoto, alguma coisa Isso, assim. Yamamoto, exatamente, Almirante Yamamoto, obrigado. E ele não queria. E ele estava em reuniões com a liderança militares, que ele falou, cara, a gente vai entrar numa guerra contra uma nação 10 vezes mais poderosa que a gente. E ele fez de tudo para convencer que era uma, vamos supor assim, era uma guerra perdida. E em Pearl Harbor, quando eles tiveram a oportunidade de atacar, a primeira coisa que ele ia fazer, ele queria acabar com os porta-aviões americanos. Porque ele sabia que a força dos Estados Unidos era os porta-aviões dele. E por sorte dos americanos, os porta-aviões não estavam em Pearl Harbor. Entendeu? Por sorte dos aliados não estavam. Então o que ele. E quando ele. É interessante quando você lê e quando ele percebe que os porta-aviões não foram atingidos, ele não conseguiu êxito, ele sabia que a guerra já estava perdida desde ali. Então, assim, na verdade, naquele período, a gente fala hoje que a gente passou desse período, mas naquele período eles ainda tinham na cabeça que as nações precisavam ser um império. A gente tem que pensar que naquela época eles ainda tinham muito forte a ideia romana de império. Assim, o mundo vive história. Então os homens queriam ter o um império. Para ele ter o um império, ele precisava conquistar territórios, né? A gente tem que pensar, a guerra é para o cara ser império. Para ser império, o que que eles precisam? Ter expansão territorial. Então o Japão, ele queria o quê? Expansão territorial. E quem ele tinha que atacar ali para ser o império na época? Só sobrou os Estados Unidos. Aí deu certo para eles, né? A única chance que tinha. Não tinha como, né? É legal isso, é que exatamente o que o professor estava falando. A gente tem aquela visão de quem que foi bom e quem que foi mal na época. E no Japão tinha aquele conceito de assim, pô, olhava lá Inglaterra ali, Grã-Bretanha, Reino Unido, era um império ultramarino gigantesco, tinha diversas colônias ali espalhadas pelo mundo. O cara olhava ali Estados Unidos, não era bem o um império, mas tinha algumas regiões que eles exploravam comercialmente. Acho que era Filipinas, também tinha. Não vou me lembrar os outros, mas era naquela região ali das ilhazinhas, tinha alguma coisinha ali. Então, assim, olhava lá a França, pô, mesma coisa. Então a ideia dos japoneses é assim, pô, a Ásia tem que ser dos asiáticos, e dos asiáticos o japonês é o superior, então é ele que tem que dominar, não essas potências estrangeiras. Correto. E a guerra contra a China tem um território bem grande. Então, assim, eles iam precisar de recursos para conseguir manter essa batalha quando eles conseguirem dominar totalmente. E recurso, né, assumidamente, é uma coisa que nunca sobrou no território japonês. por condição geológica, por posicionamento, até por realmente extensão territorial. O bagulho do que você falou do Japão, né? Você tava falando, eles tinham uma ideia da parada do Império Romano que eles queriam seguir, ser um império, continuar fechado, e era tão grande isso que o Hirohito, que era o imperador na época, era, pelo povo ele era considerado um deus, né? Quase ele, era uma divindade pelo povo. A então, história ali do Yamamoto, que foi bem assim, os caras rolaram a cúpula militar e falaram assim, ah, a gente precisa atacar os Estados Unidos, né, para impossibilitar eles para conseguir tomar as regiões ali com petróleo, enfim. Nesse ataque, então prejudicar o acesso deles para cá, para a gente conseguir se estabelecer, e aí com a defesa estabelecida, eles vão ter que negociar um tratado de paz, alguma coisa do tipo. Ele falou, não, não vou, não quero, isso é impossível. E o temor não era nem tanto assim em questão de força militar. Os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, ele não era hegemônico como é hoje em dia, ou como foi, né? Não sei dizer exatamente. Ele figura entre ali os principais, mas não era o principal. Ele se torna o principal com basicamente uma indústria bélica ali em escala gigantesca. Produzia centenas de blindados por dia, centenas de aviões por dia, era basicamente um navio por dia também. Nossa, muito. Hein? Exatamente. Então, assim, realmente ao final da guerra chegava um ponto que tinha mais material do que gente para usar, basicamente. O almirante ali, ele teve basicamente que receber um pedido direto do imperador para realizar esse ataque, senão ele não iria fazer. E realmente, basicamente, o cara recebendo uma ordem direta do imperador é basicamente uma ordem divina que ele não tinha como dizer não. Ele não tinha o direito de falar não pro imperador. Não tinha sim ou não no caso do imperador. O imperador era Deus pros caras. Exatamente. Não é ordem, não é sugestão. É interessante isso que vocês estão falando, mas só que tem que o Yamamoto, ele conhecia os Estados Unidos porque ele estudou nos Estados Unidos. E ele também estudou lá com os caras que ele conhecia a frota dos Estados Unidos. Então, assim, quando você conhece o inimigo e você sabe que seu inimigo tem poder de fogo muito maior que o seu e condição de se recuperar rápido, ele sabia que era uma guerra perdida. E ninguém, é interessante que ninguém ouviu o especialista, né? É sempre assim, né? Exatamente. E assim a gente vê o que acontece hoje em dia. Às vezes o técnico conversa com o chefe e fala, cara, chefe, isso não vai dar certo. Ele é especialista, tá ali todo dia. O que o chefe faz? Não, manda fazer. Não dá certo, é a mesma coisa que aconteceu. É bem complicado isso aí. A pessoa tá certa, sabe que vai dar errado e mesmo assim não tem o que fazer, né? Pô, é muito complicado, velho. E, professor, a gente gostaria também de fazer um, assim, eu não vi ninguém falar até agora, mas achei que seria um dos primeiros tópicos aqui, falar um pouco da Força Expedicionária Brasileira, né? Nossa querida FEB, a cobra fumante, né? Que a gente tinha o costume de dizer. Por que que o desenho foi uma cobra, professor? Eu sempre tive essa dúvida. Rapaz, esse eu não pesquisei. Não Realmente, eu vou ficar. Eu lembro que. Giovanni sabe essa ou não? Você que é um estudioso Essa Segunda Guerra eu sei. Mundial. Essa eu também Essa sei, eu mas sei como é que vou foi. deixar o Giovanni falar, ele sabe. Ah, então conta lá, A Giovanni. história é que assim, o Brasil, o que aconteceu? O Getúlio Vargas, na época, ele estava numa situação, vamos botar ali, um pouquinho mais confortável do que alguns outros países, né? Alguns outros governantes. Porque ele tinha uma coisa que os países queriam, recurso. Né? Principalmente a gente tinha ali o ciclo da borracha, mas também tinha a questão alimentícia, também tinha material humano que estava sendo importantíssimo. E aí tava aquele negócio, tava flertando, vai para um lado, vai para o outro, opa, quem que tá me oferecendo mais aqui, qual que é mais legal para mim? E isso começou a gerar uma impaciência na alta cúpula nazista. E aí eu não lembro se foi exatamente o próprio Hitler que falou, mas acho que saiu em algum jornal lá, alguma coisa assim, que era mais fácil que uma cobra fumasse do que o Brasil entrasse na guerra. E também tem um negócio que, assim, o símbolo da FEB, da cobra fumando, ele foi adotado. Ele não era o símbolo oficial Da febre. da FEB. Deixa eu até achar aqui o oficial. O oficial, ele era diferente. Aqui, ó. Vou mandar aqui. Ele era muito mais simples do que esse da cobrinha. Era só basicamente um escudo ali escrito Brasil. Então ali, o da cobra fumando foi adotado posteriormente, que aí o negócio pegou mesmo, o bordão, digamos assim. E, é assim, pelo que a gente teve a história lá com o nosso querido professor Gastão, não sei se o senhor chegou a conhecer o professor Paulo, o professor Gastão, da UFPR. Não conheci, não. Professor da UFPR, a gente teve aula com ele, eu e o Giovanni, durante a época de escola, um professor incrível também, deu uma aula de história pra gente. E ele comentou que o Getúlio Vargas, naquela época, ele realmente não queria que o Brasil entrasse pra guerra, né? E, inclusive, naquele ano, não sei se o Giovanni lembra, foi em 2015, que até lançou o filme Estrada 47, que acredito que o professor Paulo já deve ter visto, né? Um filme que conta a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É um filme incrível também, vale muito a pena assistir, tá disponível no YouTube grátis pra assistir, bem, bem bacana. E ele comentou que, foram os alemães que ficavam afundando o navio brasileiro e até que chegou um ponto de tanta pressão que ele teve que mandar o Brasil pra guerra. Na verdade, nessa época, eu me lembro bem quando estudei, nessa época, os Estados Unidos começou a financiar o Brasil também, porque na verdade a gente tem que entender que o comunismo estava avançando. E os Estados Unidos é totalmente contra o comunismo. E outra coisa também, o Hitler é totalmente contra o comunismo. Apesar que no início da Segunda Guerra ele se aliou à União Soviética, mas assim que ele não conseguiu invadir a Inglaterra, a primeira coisa que ele mandou eles avançar foi contra a União Soviética. Então, com o avanço do comunismo, os Estados Unidos começou a bancar o Brasil, para o Brasil se posicionar. E vocês sabem que naquela época também, aqui no Brasil, a gente tinha muito, a gente fala comuna, né? Acho que a gente falava muito comuna, se eu não me engano, nessa época. É. Então, assim, os Estados Unidos precisaram de uma posição. Os Estados Unidos bancando o Brasil, e você sabe, quando... Aí que foi, não sei se vocês conhecem a cidade de Volta Redonda, que ali nós temos a Usina Siderúrgica Nacional. Os Estados Unidos injetou dinheiro ali. Dessa maneira, o Brasil também, com o investimento dos Estados Unidos nas nossas indústrias siderúrgicas, ele também teve que se posicionar e entrar na guerra, porque que os Estados Unidos também estavam ali por trás, né? A gente tem que ver também que o Brasil entrou na guerra por interesse financeiro, né? Então tem certo momento da nossa vida que, dependendo com quem a gente se alia, tem certo momento que você vai pagar o preço, né? E o Brasil pagou o preço enviando 25 mil homens para a guerra, né? Que foi lá nossos combatentes da FAB, né? Da FEB, que foram da FAB e da FEB que foram para a guerra. Essa questão de você mandar gente pra guerra, eu me lembro muito daquela cena do Shrek 1, se eu não me engano, do primeiro Shrek. Shrek? É, que aparece assim como que é o nome daquele lá, o baixinho, o Lord... Acho que é Lord Farquaad. Lord Farps, Farquaad, isso. Lord Farquaad, daí ele chega assim na janela, aí ele queria que resgatassem lá a princesa, né? Aí ele fala assim na janela, eu sei que muitos irão perder a vida, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Eu fico imaginando realmente o pulso que o Getúlio Vargas ele acabou precisando ter nessa época, porque... Verdade, né? A gente for ver, o Brasil, obviamente, eu não estou falando em extermínio étnico, não estou entrando nessas questões, mas a forma de governo do Brasil naquele período, ela era similar ao que acontecia na Alemanha. Então, tinha um poder central extremamente forte, tinha um culto à personalidade, a questão da presença forte da política. E existia essa questão de que a cúpula militar brasileira apoiava que o Brasil se juntasse ao eixo na guerra, ao invés dos aliados. E se você for botar, por exemplo, vamos entrar na guerra ali em 1940, cara, se fosse 1940, com certeza o Brasil ia ter entrado junto do eixo, porque naquele momento não parecia realmente que ia ter uma reviravolta. Ali, O exército nazista estava dando de braçada na Europa inteira. É, acho que até antes, pré-ataque à União Soviética, eles tinham dominado aquela região, lá tinham tido acho que 100 mil baixas, um negócio assim, tipo, 100 mil não é pouco. Mas dada a extensão da batalha que eles tinham aberto, era praticamente irrisório, né? Uhum. Então eu fico pensando nesse tipo de coisa. É, como que seria o Brasil se ele tivesse entrado junto com o Eixo? É um negócio que eu fico pensando realmente sobre. O que, que você acha, professor? Na verdade, se você, aquilo que você falou, no início da guerra, ninguém esperava que a Alemanha tinha uma força militar tão grande. Então, imagina bem você numa guerra, você está do outro lado do Atlântico, tranquilo, e vendo os acontecimentos. Como que a Alemanha estava expandindo? Cara, ninguém imaginava que a Alemanha ia conseguir invadir a França, porque a França ela tinha um exército muito maior do que da Alemanha. E por uma estratégia que os alemães fizeram, é interessante a gente, quando a gente estuda, hoje a gente, aquela droga cristal, eu não sei como que você que chama hoje, mas é o cristal que a gente chama, os soldados alemães usavam os cristais que eles conseguiam correr e batalhar 3 dias sem dormir e continuar avançando. Então isso foi o grande diferencial que a Alemanha tinha. E a consequência da droga que eles ficavam 3 semanas impotentes. Então, entre eu morrer e ficar impotente por 3 semanas, eles optaram pela droga e eles conseguiram invadir a França com facilidade, e a França foi derrotada, eu acho que em menos de 3 meses, eu acho que foi um mês ou 2 semanas, eles tomaram a França. Agora, você imagina eu no Brasil, que não tenho possibilidade nenhuma de entrar na guerra, eu tenho o domínio do meu país. Por quem eu vou optar nesse momento para entrar na guerra, se eu tivesse que escolher? Obviamente que eu, como líder da nação, vou falar assim, ó, se a Alemanha me convidar, eu estou de braços abertos, concorda comigo? Com certeza, os caras não davam sinal que eles, naquele momento, não tinha sinal que eles iam perder. Mas essa droga aí, durava quanto tempo, tipo, a pessoa? Era 3 dias seguidos? 3 dias seguidos. Eu li, e o cara ficava 3 dias seguidos, como que ele fosse um super soldado. Entendeu? Nossa, então é uma vantagem muito grande, né? Então imagina bem, um cara correndo, com uma arma na mão, atirando. Sem parar. Você imagina bem que, assim, eu tenho 54 anos de idade. Você imagina um garoto de 18 a 25 Nossa. Anos de idade tomando uma droga dessa, correndo 3 dias atirando. Não parava, né? Não, e detalhe, desculpa. Você imagina bem, um cara de 18 a 25 anos correndo, com todo vigor e com droga na cabeça, atirando para matar. Então, realmente, você era um diferencial, e foi um diferencial muito grande. Né? Por isso, assim, a gente tem que pensar que hoje, estou falando nós hoje, não as pessoas que viveram na guerra. Se a gente for pensar o que a guerra trouxe de benefício hoje para a gente, a guerra trouxe o quê? A penicilina, o avanço na tecnologia, que foi tremenda, porque os caras tinham que superar o outro, a invenção do computador, porque que eles tinham aquela máquina lá que eles tiveram que inventar para decodificar os códigos dos alemães. Então, o avanço da guerra, depois da guerra, o avanço que nós tivemos na guerra foi tremendo, concordo? Nós fomos beneficiados pela guerra. Quem viveu a guerra viveu o inferno. Mas nós usufruímos coisas que foram conquistadas pela guerra. Inclusive o remédio Dramin, né, também foi inventado no dia D, né, para os soldados não passarem mal, não terem dor de barriga. Exatamente, exatamente. Foi inventado para o dia D. Como o Thiago? Muita coisa foi criada, né? Sim, computador, várias coisas, né? Inclusive, era uma das perguntas no momento capcioso que eu ia fazer, justamente quais inovações tecnológicas que a guerra trouxe, né? E se a guerra ela foi tão produtiva na área da tecnologia para o mundo, né? E aí o professor também comentou ali sobre questões ali também que realmente a guerra ela trouxe muitas inovações para o mundo inteiro, o computador hoje, né? A tecnologia, o computador que depois foi adaptado para celular, tudo, mas que a gente utiliza até hoje, estamos utilizando até agora para conversar aqui, né, entre nós. E a internet também, né? Mas a internet naquela época não era tão. Não existia modem, Wi-Fi, era diferente, eram computadores que pesavam toneladas e para eles usarem era um processo bem mais A complicado. internet também foi uma coisa, questão que trouxe o www, que vocês depois pesquisarem com Isso. calma, ela foi inventada por causa da guerra também. Era uma maneira de se comunicar entre os soldados, era também foi utilizado, foi uma coisa conquistada na guerra. Foi uma coisa conquistada Bom, na guerra. sim. Bom, professor, falando um pouco da segunda fase da guerra, que foi de 42 a 43, você comentou sobre a questão que a Alemanha ela fez a aliança com a União Soviética, e depois ela perdeu força, inclusive ela teve aquela batalha de, acho que não me engano, Stalingrado, alguma coisa assim, acho que era Stalingrado. a batalha de Stalingrado, e onde que a Alemanha perdeu, acho que todo mundo fala que foi o erro do Hitler, né, nessa batalha, porque ele perdeu força, né, devido aos invernos russos e tudo mais. E o mesmo aconteceu na batalha de Midway, acho que não tô me enganado, que Midway. foi que aí, no caso, os japoneses perderam força, né, também, para os norte-americanos. É, essas duas guerras, olha só, um que assim, o você tem que entender que Stalingrado, não sei se você liga o nome ao Stalin, né? Que era o É, nome. eu ligo. Então, é interessante que se tornou uma questão de honra, se tornou uma questão de Roma, de honra, que Hitler, ele queria invadir e ganhar a cidade, não é porque que a cidade era bonita, é porque que levava o nome de Stalin. Então, virou uma questão de honra para o Hitler, que ele queria mostrar que ele era superior. E se você ler, Ego, né? é aí que eu quero, eu vou levantar uma polêmica para vocês. É interessante quando a gente fala muito dos extermínios dos judeus. Se a gente for colocar que na Segunda Guerra Mundial foram exterminados 6 milhões de judeus, vocês concordam com isso, né? Mas só que tem que os russos, para defender os países deles, morreram 20 milhões de pessoas. Mulheres foram para a guerra. Quando os alemães começaram a atacar a Rússia, eles ficaram espantados porque que tinha mulher que era atirador de elite. E eles não entendiam por que que as mulheres estavam lutando. Mas eles tinham que entender que a Alemanha, que a Rússia estava defendendo o país deles. Era diferente de você ser um conquistador. Concorda comigo? Eu estou lutando para defender minha pátria. Eu não estou lutando para conquistar uma outra pátria. É verdade. Entendeu? Então, assim, os russos estavam defendendo a pátria deles. Obviamente que quando eles perderam a guerra de Stalingrado, aí foi ao contrário, né? E o inverno também ajudou, em vez de eles serem atacados, eles começaram a avançar ao contrário. Foi quando que eles começaram a avançar e invadiram a Alemanha lá, e acredito que a gente vai chegar nessa pergunta mais para frente. E a Batalha de Midway, professor, que foi dos japoneses? Cara, essa foi uma batalha que os japoneses, eles, assim, eu vou ser sincero para você, e quando eu comecei a ler, assim, eu passei essa semana estudando, e você tem duas questões nessa guerra dos japoneses, né? Eles começaram a usar os aviões, eu esqueci, o kamikaze. Eles estudaram o kamikaze para quê? Para eles pegavam o avião e se jogavam em cima dos alvos americanos. E eu realmente não sabia, não tinha me aprofundado, é que as mortes japonesas foram muito grandes. Imagino. Quando a gente fala das bombas de Hiroshima e Nagasaki, antes dessas bombas de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos, eles tinham destruído uma cidade que matou 100 mil pessoas com bombas incendiárias. Então o Japão, ele estava sofrendo muito com a guerra, e esse lance do imperador ser um homem sagrado, eles sofreram muito com isso, porque que eles não queriam, de alguma forma, de nenhuma forma, se render, né? Eles, e assim, a intenção do Japão era lutar até o último homem. Olha só a mentalidade do cara. Isso que eu fico pensando, como que é a mentalidade? Eu prefiro que a minha nação seja exterminada, mas eu não quero abandonar a guerra. É. Isso aí foi muito a herança do Bushido, né? Exatamente, alguns anos antes havia tido um conflito interno ali no Japão entre o exército imperial e os samurais, a classe dos samurais, que o imperador optou por apoiar o exército imperial, por motivos óbvios também, ó, claro. Mas é interessante a gente pensar nisso. Por exemplo, Midway ali foi basicamente o turning point da guerra no Pacífico. Então ali, ali a marinha japonesa, ela levou basicamente um golpe fatal. A partir daquele momento eles já não tinham mais material suficiente para tentar um contra-ataque contra os Estados Unidos. Então aí passou aquela batalha de territórios tomados pelos japoneses, que é o que é ilustrado. Aí tem Até o Último Homem, a gente tem Pacífico, HBO, a gente tem vários, que aí é naquela batalha que foi de ilha a ilha dos territórios tomados pelos japoneses. Por exemplo, tem filmes, Cartas de Iwo Jima e Em Busca de Honra, se não me engano, foi ambos filmes, acho que coproduzidos pelo Steven Spielberg, alguma coisa assim, que eles retratam as duas realidades de Iwo Jima, né, que eram basicamente um pedaço ali de terra que não tinha recurso, ele era mais usado realmente como plataforma de lançamento de avião. E lá tiveram... não vou lembrar o número de soldados envolvidos agora de cabeça, mas acho que eram 40 mil japoneses, alguma coisa assim, realmente não lembro, 20 mil, acho que era 20 mil japoneses e 40 mil norte-americanos. E desses 20 mil japoneses, tiveram só 200 capturados. E desses 200 capturados, a maioria deles não foi de soldados que se renderam. A maioria, tipo, sei lá, o cara tava indo no ataque, aí beleza, caiu uma bomba, assim, o cara ficava desacordado, por causa do choque, e aí realmente o cara não tinha o que fazer, né? Ele já tinha sido capturado, ele não tinha se rendido. Aí a gente tem a presença do que o pessoal na época chamava, que eram os Banzai Charges, né? Que era realmente o último negócio do soldado japonês. Então o cara, ele pegava, juntava ali todo mundo, pô, qual que é a situação? A situação não tem como se reverter, a gente perdeu, os caras vão capturar a gente ou a gente vai morrer. Ah, então beleza, então vamos para um último ataque, que era o quê? Era, pegava ali todo mundo que tivesse disponível, todo mundo ali, correndo em direção do inimigo, tomando tiro, dando espadada. Então, assim, era uma tática que não tinha como defender. Se você, sei lá, tá lá numa guarnição, tá lá, você é mais 20, beleza. Daí você vê ali, tem 150 vindo na tua direção. Você vai matar um sim ali, mas daí os 50 lá, eles vão se sobrepor. Era uma tática que não tinha como defender. Mas a taxa de mortalidade era basicamente 100%. É, então, acabava não compensando, né? Isso, e é justamente esse o ponto. A gente vê o soldado japonês como sendo um samurai. Às vezes não era esse o caso. O cara, ele não queria fazer isso. Mas... Não, é, exatamente. Ele não tinha, como indivíduo, o poder de falar, não, eu não vou. Porque não é uma questão de escolha, ele era uma questão social mesmo, era cultural. O cara, ele poderia... não tá querendo fazer aquilo, mas se ele não fizesse, ele ia ser considerado uma vergonha. Traidor. Até morto, né? Até morto, exatamente. Imagino que, né, deserção era punido severamente entre eles. E que é a parte da honra do samurai ainda, que você falou, né? Que ficou... Passou da época dos samurais e o japonês ainda ficou com aquilo que muitos comandantes, após o fim da guerra, cometeram o harakiri ainda. Sim, exatamente. Tiraram a própria vida porque falaram, perdi, acabei com a minha honra, desonrei meu imperador e eu ainda vou me matar por causa disso. Então, como vê que a parada do samurai ainda ficou por muito tempo nesse espírito do japonês. É, exatamente. E essa é uma característica que se assemelha também com o ataque em Stalingrado, porque o que acontecia? A gente tem vários recursos que são... essenciais numa guerra. Então, assim, Tem o recurso de informação, sem informação não tem como ir para frente. Tem o recurso de material humano e material bélico. E vamos supor, você lá, o japonês, beleza, o cara amarrou uma bomba no peito e foi lá e pulou no tanque, beleza. Explodiu o tanque, legal, ele resolveu o problema daquele tanque ali. Só que os Estados Unidos tinham como repor esse tanque que foi destruído. O Império Japonês não tinha como repor aquele soldado que morreu ali. É, foi a mesma situação ali em Stalingrado que aconteceu. É, tinha, como a gente estava falando, Stalingrado tinha muita questão de ego, por ser a cidade do Stalin, é propriamente o que significa. É, tinha uma indústria ali, realmente. Mas, chegando na metade, Stalingrado não tinha mais nada ali. Já tinha sido destruído tudo que poderia ter de estrutura lá. Tanto que é um dos problemas que eles encontraram, que tanto destroços na cidade impossibilitavam o uso expansivo das unidades blindadas, que eram realmente que até aquele momento fazia diferença, né, para os alemães. Então ia acabar virando uma guerra que era ali de casa a casa, tanto para o alemão quanto para o soviético. Tem alguns estudos que o soldado soviético lá, ele ia extremamente mal equipado, né? Tem no filme, esse eu não vou lembrar o nome, mas ele é famoso até, ele fala daquele, do cara lá que ele é um sniper famosíssimo no soviético, ele virou propaganda. Os caras entravam lá sem arma, então pegava, era pra pegar a arma do morto, o cara só recebia munição para o rifle. E no decorrer da guerra, os alemães iam avançando, iam avançando, iam avançando, mas nisso que eles iam avançando, eles também iam tendo baixa. Então, assim, por mais que a vida daquele soldado soviético fosse de 24 horas em batalha, o alemão poderia ser 48, poderia ser uma semana, um mês. Mas o que tinha 24 horas era reposto. O alemão não era reposto, ele não perdia material e não recebia mais em quantidade suficiente. Enquanto do lado soviético era reposto. E aí, posteriormente, também além de ser reposto, ele foi sobreposto, né? Então o 6º Exército Alemão, que ele não era pequeno, era um contingente grande, era um contingente experiente, acabou ficando sufocado dentro da própria cidade, que eles estavam basicamente quase que 100% controlado ali. O atirador não era o Simon Raio? Não era isso que você está falando? Ou era outro? Cara, o nome real dele era Varsília alguma coisa. Deixa eu botar no Google, acho que ele aparece aqui. É porque tem um, né, tem um que era o Simon Hayek, que foi considerado o maior atirador de sniper da Segunda Guerra. É o que eu lembro. Não era esse o nome, era Varsilia, alguma coisa assim. Deixa eu botar aqui. Porque esse cara é finlandês, né, então... Cara, acho que se eu botar atirador soviético no Google, ele vai puxar. Vamos ver. Eu realmente, ó, Vassili Zaitsev. É isso aí mesmo. Eu não vou lembrar, deixa eu ver se ele vai falar aqui o nome do filme, que é um filme legal, ele é interessante que dá pra ver bem como que ficou a situação da cidade, então ele era basicamente escombro, tinha algumas poucas estruturas que ainda tinham como abrigar alguém lá. Bom, o Giovanni tá pesquisando, né, Giovanni? Só pra fechar tranquilo. Ali, o nome do filme é Círculo de Fogo. Fechar. É um filme bem legal, ele mostra bem ali a questão de como que ficou a cidade, do que era a realidade do soviético e do alemão ali, bem interessante. Bom, falando um pouco agora da última fase da guerra, nós tivemos a terceira fase, que foi de 44 a 45, e foi onde, né, o eixo foi derrotado, e nós tivemos, né, a questão da bomba atômica, né, que os Estados Unidos jogou duas bombas atômicas no Japão. Professor, você acha que precisava de tudo isso? Você acha que não bastaria levar o pessoal do Japão ali no deserto? Se vocês ficarem, se vocês atacarem a gente, vamos fazer isso aqui com a cidade de vocês? Porque realmente, né, foi uma catástrofe, duas bombas atômicas, né, que dizimaram milhares de pessoas, né? A gente tem que entender, assim, que nesse período o Roosevelt morreu. Então, o presidente que estava lidando com a guerra morreu. E o vice-presidente dos Estados Unidos, era interessante, que quando eu estava estudando isso, eu achei muito interessante. O presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, ele não permitiu que o vice-presidente soubesse o que estava acontecendo com a guerra. Essa é uma questão. Então, assim, Você concorda comigo que, assim, você cair de paraquedas no meio de uma guerra é complicado? Concordo. Sim, Se com você certeza. não sabia, ele nem sabia, que a bomba atômica estava sendo criada. Pra você ter ideia, que era uma coisa que estava sendo cogitada, que ainda não tinha sido testada. Foi o Roosevelt, né? Não haviam testado, então, assim, e você caiu de paraquedas. E o que que acontece? Tinha uma batalha, não me lembro o nome da batalha, que os generais estavam vendo, e nessa batalha ele tinha a possibilidade de morrer. Para eles conseguirem vencer e neutralizar os japoneses, eles tinham feito um cálculo que mais ou menos iria morrer entre 30 e 35 mil soldados americanos. Foi o presidente Truman, desculpa, o presidente Truman. Então, assim, isso pesou muito na conta do presidente. Ele falou assim: por que que eu preciso sacrificar 35 mil soldados meus? Porque se eu posso lançar uma bomba, eu não morro, não perco ninguém. Essa é uma grande questão. Agora, respondendo a sua pergunta, será, se eu não lançasse a bomba e fizesse a incursão militar, eu perdesse 35 mil homens, eu iria convencer os japoneses a acabar com a guerra? Essa que é a Não. grande questão que todo mundo está respondendo até hoje. Concorda comigo? Com Eu vou certeza. sacrificar Com 35 mil certeza. homens, mas será que isso vai resolver o problema? Eu vou conseguir avançar e isso vai convencer os japoneses a terminar com a guerra? Essa é a grande pergunta que eu acredito que eles batalharam e chegaram à conclusão que somente a bomba iria resolver o problema da guerra. Agora, o que todo mundo critica foi a segunda bomba lançada, que eles acharam que não havia necessidade. Então, a grande crítica não foi a primeira bomba, porque que realmente os japoneses, eles estavam totalmente resistentes. E mesmo com a bomba, eles continuaram resistentes. Entendeu? Então, assim, a Sim. pergunta que a gente faz: a segunda foi necessária? A primeira destruiu 80 mil, a outra 140 mil pessoas. E aí? Essa que fica a nossa grande questão: quantas vidas foram necessárias para que o Japão fosse derrotado? Ali, o Japão, naquele final, ele já lutava sozinho, né? Já não tinha E já tinha mais. acabado a guerra lá dos alemães, que já tinham se rendido. Então, além da guerra contra os Estados Unidos também, a União Soviética declarou guerra ali um pouquinho antes ao Japão. Então, ali realmente não teria a mínima possibilidade de qualquer outro resultado. Os Estados Unidos, ali, a Marinha em si, já preparavam uma invasão em larga escala, né? Então, por isso que eu acho que, assim, o cara falou ali, pô, 35, acho que ele ainda foi otimista. Se eu tivesse que chutar, eu diria que queria mais, porque ela ia ser uma luta que era. Ia ser realmente até o último homem ali. Não ia ter como ser um resultado diferente. Existem algumas gravações bem legais de você ver. Criança sendo treinada com um pedaço de bambu, assim, com um pedaço de bambu com ponta. Gente sendo treinada para entrar embaixo de tanques. Então eles viam algumas opções. Então, assim, um bombardeio extensivo, que provavelmente a. Eu acredito que iria ser na maior parte do território, queria até que acontecer. Ia acontecer um bloqueio naval, então assim, não ia ter entrada de recurso, nessa entrada de recurso ele ia ser também alimento, então ia acabar gerando uma fome gigantesca no país, então eventualmente eles iriam ter que desistir. E aí tinha essa bomba atômica, né? A bomba atômica foi um negócio que muda a concepção de guerra para a história humana, porque a partir daquele momento existia uma tecnologia que o cara poderia simplesmente obliterar uma cidade com um único ataque. Então, assim, o próprio, próprio Truman ali, em oportunidades anteriores, falou, cara, nem cogita usar isso aí. Isso aí é um negócio que, por mais que seja usado em guerras, é desumano. Ou, não vou me lembrar agora, o general, ele... tinha um general que é totalmente contra. Mas daí tinha um outro, se não me engano, foi no Vietnã. Não vou lembrar o nome dele. Ou foi na Coreia. Que ele queria usar, mas 3 ou 4... O presidente falou e mandou ele embora. Falou, não, tá demitido. Não tem como ter um cara querendo um negócio desses. Então, assim, a primeira... Beleza, mandou recado. Ó, esse aqui é o que a gente tem. E a cúpula japonesa ainda relutou em né, considerar a rendição. Mandou a segunda. Aí a gente pensa, pô, será que precisou? Talvez o cara tava mostrando, ó... Essa aqui, a gente, pra você ver, ó, a gente mostrou que tinha, agora a gente mostrou que tem mais de onde essa vez. Você tá querendo que caia uma dessa em Tóquio? Né? Porque imagina, o cara morreu o imperador. Exatamente. O que os caras iam fazer? Ah, filho, aí vira Mars, hein? Aí vira... E aí também tem aquela questão que já tava demonstrando a rivalidade com a União Soviética. Exatamente. Porque em momento nenhum, nem Estados Unidos e nem OTAN, eles tiveram contingente bélico maior que a União Soviética. Então eles também já estavam querendo mostrar, ó, vocês podem ter mais tanque, pode ter mais avião, mas a gente tem... A bomba atômica. Bomba atômica, então a gente ainda tá na vantagem. Então são coisas assim que realmente a gente só debate, não tem como saber exatamente o porquê que aconteceu. É interessante como a gente tá falando mais assim no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender que os Estados Unidos foi tão inteligente para ele parar o comunismo, que ali já estava ali na União Soviética, e ele colocou uma base dos Estados Unidos no Japão, e ele deixou que o imperador continuasse reinando no Japão. Então, o grande inimigo dos Estados Unidos acabou sendo o grande aliado dos Estados Unidos da região. Então, a gente vê como que a guerra ela vira de uma tal maneira pelos interesses da nação que ganha, né? Porque, na verdade, na região ali, os Estados Unidos conseguiu fazer uma base controlando e tentando impedir o avanço do comunismo, né? E a gente, depois dessa história toda, a gente começa a entrar na Guerra Fria, que pouco tempo depois, a União Soviética também faz um teste, grava e mostra para o mundo que não somente os Estados Unidos tinha bomba atômica, que eles também tinham. Aí, quando a gente entra, depois a gente acaba entrando na Guerra Fria, né? Acho que não foi muito tempo depois, né, professor? Não, foi tempo depois assim foi um mês. Claro, um mês, né? Pelo menos tempo depois, que depois que a guerra, que o Japão tinha assinado lá o Tratado de Paz, né? Bom, agora chegou aquele momento, né, Gabriel? Vamos ver se você vai acertar hoje. Não, vou acertar, porra. Pera aí. Momento capcioso! Bom, professor, agora chegou o momento capcioso. E, bom, eu ia perguntar sobre as inovações tecnológicas da guerra, mas como o senhor já respondeu diretamente no podcast, eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que, assim, leva discussões. O senhor acha que o Hitler morreu? Ou ele se mudou? O que o senhor acha que aconteceu com o Hitler? Rapaz, olha, é uma questão... eu vou falar para você que eu gosto muito, que é a mesma questão que aconteceu no passado sobre os Espartacos. Não sei se você conhece a história de Espartacos, que lutou lá contra o Império Romano, que ninguém nunca achou o corpo do cara. Todo mundo sabe que ele morreu, né? Mas, assim, nunca acharam o corpo dele. E por causa disso que se criou o Triunvirato lá em Roma, porque não acharam o corpo do grande vilão da história. E existe, acho que existe essa fantasia, né, que o Hitler não morreu, muitos... Assim, como é aquilo que a gente fala, como é que a gente não tem um corpo? Você não tem como, igual o Saddam Hussein, todo mundo achou o corpo, tirou foto, ele morreu, né? Você tem aquilo ali. Então, assim, a gente pode criar várias fantasias que o cara morreu de velho, que o cara conseguiu fugir. Eu acredito naquela que ele foi embora pra Argentina. Essa acho que foi a mais cabível que eu já escutei, não, assim. Eu acredito nessa possibilidade. Se você for verdade. Pensar, é cabível. Porque, assim, vamos pensar o Hitler como um imperador japonês. Concorda comigo ali que ele era totalmente protegido e blindado. Né? Sim. Então, assim, as pessoas davam a vida por ele. Muitas pessoas se mataram ali com aquela. Eu não sei o que é aquele que eles mordiam lá e não me lembro o nome da. Acho que é cianureto, se eu não me alguma coisa assim que eles mordiam e morriam, porque que Hitler morreu. Eu acredito que também. Eu não acredito que ele se matou. Por mais insano que ele fosse, eu, na minha concepção, não acredito que ele se matou. E também, eu não acredito se ele morresse, se os aliados, que a Alemanha estava à porta deles ali, se ele, na mente das mentes, se ele tivesse morrido, com certeza os russos conseguiriam achar o corpo dele fácil. É porque eles tinham bastante pessoas infiltradas ali naquele período. Então, acho que ele conseguiu se safar. E é uma coisa que aquilo assim, a gente fica assim, uns falam na Argentina, eu acredito, eu, na minha concepção, eu acredito que ele conseguiu fazer um armazenamento antibomba que ele passou o resto da sua vida ali, em algum lugar dentro da própria Alemanha, naquele negócio antibomba atômica, né, que não era bomba atômica, eles não pensavam nisso. Ele acha que tinha um bunker ali que guardava ele, que ele foi. Ele passou o resto da vida ali. É o meu entendimento que eu penso da história. É, eu digo assim porque eu acredito na Argentina pelo seguinte fato, professor. Não sei se o senhor deve se lembrar, mas acho que em 2011, 2012, foi preso no em Santa Catarina, no Brasil, um médico da época da. O senhor deve se lembrar, preso em Santa Catarina, aqui no Brasil. Então teve milhares de refugiados, inclusive tem um filme até na Netflix que é uma missão para prender um médico da esse tem inclusive e foi preso na Argentina. Ele foi preso na Argentina também, um médico que fugiu da Segunda Guerra Mundial, que ficou no bunker ali junto com ele. A maioria daquele pessoal não dos que fugiram, alguns sobreviveram, inclusive acho que o último morreu ali em 2010, 2012, então assim, bastante tempo, ele escreveu o livro e tudo. Então esse pessoal, eles sempre falavam, eles não acreditavam que o Hitler tinha sobrevivido, porque segundo eles, ele era um cara que não iria conseguir viver sendo um civil, sabe, sem ser, né? Exatamente, sem ele não conseguiria viver sem a sensação dele ter oculto a personalidade ali. Ele não ia conseguir viver sem estar no pedestal dele. Isso, exatamente. E aí tem aquela questão onde, supostamente, né, os soviéticos acharam o corpo dele, que foi queimado, então eles acharam só a ossada mesmo, e aí levaram para a União Soviética, mas assim, eles também nunca expuseram aquilo em momento nenhum, então, né, estranho isso. É estranho, né, porque se você ter o corpo do maior inimigo durante pois o quê? Quantos anos da história, talvez, do país? Porra, da história, do mundo, né, tipo, a figura mais, vamos dizer, evil. De tudo, você não vai botar essa porra em praça pública. E daí depois aí falaram que ficou na faculdade lá, mas ninguém sabe se era mesmo ou não era. Daí falaram que não, destruíram. Aí dizem que a tampa da cabeça ali que acharam era de uma mulher. Existem arquivos, documentos da CIA que supostamente diziam que ele tinha fugido. Então assim. A única garantia é que hoje é certeza que ele morreu. É certeza que ele tá morto. Não é possível. Agora, não, se ele não, morreu lá mentira. Ou se ele fugiu, é difícil a gente ter certeza. Aí do nada ele aparece, comandando a de novo. Ele é igual. Não, ele é igual. Vocês vão concordar comigo que a gente teve recentemente dois ditadores que foram mortos, né? Não, um ditador que foi o presidente do país da. Do Irã, do Iraque. Foi o. Do Iraque, Saddam Hussein? Saddam Hussein. Quando ele morreu, o que aconteceu? Foi documentado o negócio. Depois nós tivemos a prisão de Saddam Hussein, e da mesma maneira foram divulgados. Agora você imagina bem, você, um cara, um ditador, vamos dizer assim, que quase conseguiu conquistar toda a Europa. Muito pouco não conseguiu. Vamos entender, naquela primeira fase da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e praticamente conseguiu conquistar. Aí você acaba a guerra, você tem o corpo do cara e você não vai divulgar e vai fazer teste para saber que é o cara. Então, assim, é é uma coisa que deixa a gente bastante, desconfiado. Exatamente, desconfiado. Ok, então você concorda comigo que eles não tinham certeza que era o corpo dele. Nenhuma, É, se tivesse, eles com certeza transformar aquilo num prêmio. era o sem troféu dúvida. deles. O troféu deles seria aquele, e eu acredito que até hoje estaria estampado em algum lugar, ou na União Problema. Soviética, ou na França, ou na Inglaterra, algum lugar para você passar para ver o corpo de Adolf Hitler em algum lugar. Concorda comigo? Que era impossível Com você não certeza. Com certeza. espantar, ter aquilo ali, e seria também uma maneira de mostrar aos alemães que o grande líder dele hoje estava exposto em algum desses países. Entende? Então, isso aí é uma coisa que a gente não tem como negar. Aquilo que eu falei com vocês, quando a gente não tem o um corpo, que você não consegue confirmar, a gente tem especulações que podem ser diversas dele, e eu acredito que vários escritores hoje ganharam milhões de dinheiro especulando como que o Hitler viveu o resto da sua vida. Inclusive tem aquela do clone dele, né? Essa também é clássica, né? Do clone do Hitler, dizendo que. Falaram até uma vez que ele tava no Brasil, dizendo que. Ah, que pegaram o DNA dele, aí injetaram, fizeram lá uma. Os cientistas criaram, injetaram uma mulher para ser a barriga de aluguel, e aí nasceu Hitler, aí quando ele era mais novo, disse que mandaram matar a mãe dele para simular como se. E pra simular como se, as mesmas coisas que o Hitler passou, para aí ter um novo Hitler. Né, isso também foi Caramba, que uma. brisa, velho. É, É. excelente. É. Não, Caramba. mas daí É, isso aí chega foi aí o ficção. Mecha Hitler, não Não, sei. aí é quadrinho. É. É quadrinho. Deus Matou a mãe do do céu. Hitler, o Hitler virou Imagina. É. Batman. É, Porra. exatamente. Mas é um negócio. Mas é realmente assim, esse do clone é bem viajado, né? Vamos falar. É, não, Não, esse é nada, muito pô. viajado. Novela da Globo já fez isso, já. É, mas dele, da fuga, realmente é bem possível. Você pega ali É, ó, aquele pode ser. Joseph Mengele, que foi um dos cara mais, dos médicos mais Maluco. maluco, morreu no Brasil, aí na praia, no Rio de Janeiro. Ah, às vezes tá Morreu com de ele, ataque né? cardíaco, né? Tinha gente que sabia que o cara era ex-oficial nazista, mas não sabia quem era. Então, tinha O esse cara que ia Brasil, pra né? Argentina. O Brasil aceita Entendi. todo É. mundo. Cara, Não, bem de boa nadando o lá, já cara. tomando água de coco. É que o Pô, no cara, Guarujá. obviamente, que o cara chegou usando nome falso, esse tipo de coisa, né? Não chegou Mas, marchando, é. mãozinha pro alto, Heil Tava Hitler. lá com a faixinha no braço e tal. Mas conseguiu, né? Então, assim, se ele conseguiu, por que É, que por que o não? cara mais importante não conseguiria também? É. Mas Isso agora, aí, mano. pra gente dar uma quebrada no gelo, a gente sabe que a Segunda Guerra gerou grandes filmes e grandes jogos de videogame, né? Não sei se o senhor joga, Paulo César, em algum jogo, Eu se jogo é ligado videogame, mas com não de videogame. guerra. Não de guerra. Mas não de Não guerra, de não de guerra, não guerra. de guerra. Mas gerou Mas muitos gerou filmes. muito filme. E eu Eu gostaria de gostaria saber a de saber opinião a de opinião. você e de todos os nossos colegas. Qual que é o seu filme favorito da Segunda Guerra Mundial? Eu sou fã do Resgate do Soldado Ryan. E você, Paulo César? Eu gosto muito até o último homem. Até o Ah, último isso homem. é bom, hein? É, esse é bom. E você, Bom pra caramba. Giovanni? Fala o Gabriel, que agora você é o Tá bom, então. cinéfilo cult. Não, Tá lá bom, vai. vai. Porra. Cara, pô, pior que eu ia falar até o último homem, mas eu não vou repetir. Então eu vou trazer um novo para quem tá ouvindo. É Fury, que é Corações de aço, acho que é no Corações de Brasil. Corações de Aço. aço. É filme de, no E vocês caso. que... aí vocês me quebram, né? Aí vocês Calma, complicam pra calma que mim, você né? não viu nada ainda. Não, Isso esse aí é mais leve. eu ia falar o do Giovanni, não falei porque eu não sou canalha. Você. E você, Thiago? Pô, mano, falaram tudo que eu gosto, mano. Os que eu gosto, fica difícil. Guerra Mundial Z. Quem que espalhou o vírus aí no mundo? Isso agora complicou aqui, velho. Mas não tem Tem um. aquele. Tem. Fala um filme de guerra que você gosta, então, aí, Pô, pra tem facilitar. um filme interessante Vamos que lá, qual lançou há é? pouco tempo, né? Que é o 1700. 1700 não. 1900. 17, esse é legal também. 17, Esse é muito isso daí é show. bom. É a Primeira Guerra, mas tá valendo. Mas Não, tá tá. valendo, é. Tá naquilo que a gente tava falando, né? Que é É, de basicamente a mesma coisa. guerra. É tudo junto. Mas Tudo também junto. eu devo ressaltar também, antes de passar a palavra pro Giovanni, que eu tenho alguns alguns DVDs da saga Battlefield, do DVD mesmo, aquele que era um documentário da Segunda Guerra. Não sei se o Paulo César chegou a dar uma olhada, que antigamente vendia nas bancas. Sim. Nossa, tem a Batalha da Itália. Cara, é incrível aquele documentário também. Tem várias imagens, só que ele é todo em inglês, né? Mas é bem, tem legendado em português, mas tem no YouTube todos pra assistir, quem quiser. Tá no YouTube todos eles, uma playlist lá, longa pra caramba, acho que são mais de 40 documentários. Tem um outro filme, que daí não é filme, né? Daí é documentário também, mas, tipo, documentário não, é filmagens reais, que tem na Netflix, que é sobre o Memphis Belle. Que é sobre o único avião, se não me engano, que todas as missões que ele tinha de bombardeio, de revoar, de localização, todos ele foi e voltou. Ele sobreviveu a todos. Todos os bombardeios que ele passou. É aquele lá que, tipo, o avião fala com a pessoa, não, né? Não é carros, não. Não é aviões. Mas tá a indicação aí. É a minha parte cut do programa. Pô, mas eu ia falar do Até o Último Homem e Coração de Ferro, velho. Coração de Aço. Acabei o Soldado Ryan. E o Soldado Ryan. E o Soldado Ryan. Não, então você pode falar que é o seu é o Fury e o meu é o Memphis Belle. Pronto. Tá, eu Bastardo Inglórios também, que é legal. Também. Nossa, foi bem bacana. Pô, esse aí, pelo menos, a gente sabe como Hitler morre, né? Não, é o melhor. Exatamente, ele é fuzilado, cara. Porra, fuzilado por uma mulher linda num vestido vermelho, no, porra. E ainda num cinema, ainda, né? Vendo um filme, foda. Exatamente. Eu tinha esquecido disso aí, é verdade. Isso aí é o melhor pra mim, né? Nossa. Ô, Brad Pitt em dois dos filmes, é bonito. É, então. Agora vem o Giovanni, vai lá. Agora deixa eu bota o monóculo. Botar o monóculo, que a boina vai pegar o copo de Starbucks aqui, que agora. Nossa senhora. Carteirada de cinéfilo aqui. Isso é cinéfilo, isso é um hippie, porra. Bom, o filme que eu mais gosto pra mim é o Downfall. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele em português, acho que veio pro Brasil como A Queda ou As Últimas Horas do Reich, não vou lembrar. É, e ele é propriamente dito, ele retrata os últimos dias ali da guerra em Berlim. É, então acho bem interessante a questão da. Porque ele é um filme de. Eu sempre falo, é um filme de guerra que não tem guerra. É um filme que ele tá mais voltado assim em como as pessoas em Berlim estavam lidando com a situação. Então acho bem interessante. Tipo, você chega nos momentos ali do filme, você vê o pessoal ali. Né, os generais conversando, pô, como é que você vai se matar? Daí você vê os caras falando, assim, gesticulando. Né, acho bem interessante isso. Só pra você saber, você acertou o nome do filme. É A Queda, subtítulo, As Últimas Horas de Rita. Exatamente, esse é o nome do filme. Eu tenho esse filme em DVD em casa ainda por cima, Giovanni. Eu ia falar a mesma coisa, acho que você deu uma errada. Nome. E tem na Prime Video, pra quem é bem Prime. Interessante, né, esse filme, porque não é, tipo, diretamente a guerra, né? Ele tem uma história diferente, ele aborda diferente ali, eu acho bem legal essa pegada, inclusive... Não é um filme tão longo, né, bom que 2 horas e meia? É, inclusive algumas coisas ali... Não é um filme de 3 horas hoje, pô? Ele retrata, então, a situação de como que o próprio comando nazista estava lidando com os civis ali na região, como que os próprios civis estavam lidando entre si. É, e uma coisa que eu achei bem legal, nossa, achei show de bola que os caras fizeram nesse filme. A última gravação de Hitler com vida, né, a gente não sabe, mas a última aparição pública dele, filmada, eles refizeram essa cena no filme, é bem interessante porque eles pegaram até o mesmo ângulo, como que foi gravado ali, achei bem interessante. É interessante mesmo. E agora... Tem um que, esse eu não sei se o pessoal aí já ouviu falar, é um filme chamado Vai Veja. Esse filme ele tem no YouTube, não existe dublado, tá? Deve ser aquele filme bem, bem bom, né? Ele é antigo, ele foi o último filme de um diretor famoso soviético. Então, se eu não me engano, ele foi gravado em 65, 70, alguma coisa assim. Então ele retrata a história de um menino, ele era menino sérvio, e aí ele queria se juntar aos partisans, e o filme ele retrata então como que foi a ocupação nazista ali na região, então como que, o que que acontecia com a população civil, o extermínio étnico que eles estavam fazendo, como, o que que acontecia com o pessoal que fazia parte da resistência. Então esse vai ser mais atitude de curiosidade mesmo, esse é comprido, é um filme que ele é arrastado, tá, eu não vou mentir pra ninguém. Só tem legendado, então não adianta você achar que vai ouvir em inglês, porque não tem. Então é realmente, esse é pra quem quer se aprofundar mesmo, é mais profundo. Minoria, né? Aquela... É, exatamente. Mas a gente esqueceu só de falar de um filme que é maravilhoso também, que é a Estrada 47, né? Que também é um filme que vai ficar nos nossos corações, filme que conta a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Um filme que também é sensacional, né? Esse filme que eu acho que sofreu uma injustiça muito grande também, que o pessoal reclamou que... quando não anunciaram... Não é que não era bom, mas o pessoal falou que não achou sem graça. Porque a galera achou que ia ser... achar graça, né? Não gosto de achou que ia ser um filme de brasileiro setando a porrada ia ser em alemão. Um soldado do Ryan brasileiro. O pessoal tava nessa expectativa. Porra, na verdade, era um foco ali de um recorte, de um momento ali, de uma operação, basicamente. Porra, mas o orçamento deve ser o quê? 50 mil reais, 3 pontos na tabela? Daí é foda, né, gente? Porra, tá esperando muito. Mas tem outro filme, cara, que vocês com certeza amam, né? Aliados, né, cara? Com o Brad Pitt lá, aquele filme de romance. Ah, então vamos começar a falar aqui Pearl Harbor também. Pô, falar Top Gun. Querendo ou não. Não é época, né? Porra, Bom Dia Vietnã também? Porra. Platão. Pô, Platão é foda. Platão é pica. Mas, falando agora um pouco pra área de game, você comentou que joga um pouco, Paulo. Você comentou que joga, Paulo Sérgio. O que você gosta de jogar, assim? Na verdade, assim, eu gostava muito de futebol. E como que a idade chega, eu gosto muito de jogar futebol. Ah, legal, bacana. O FIFA ou PES? FIFA. FIFA. Toma, Giovanni. Sempre o Giovanni é do contra, né, velho? Já percebi, Giovanni já... quer o PES. É. Quem gosta de PES, Giovanni? Para com isso. Quem se propõe a testar o PES vai saber que realmente ele é muito melhor que o FIFA. Não, ele discorda totalmente. Né, mas peraí, não é qualquer PES também, né? Tem que ser o 2020 ou 2021. Que se for jogar o eFootball, aí você vai ter uma decepção enorme na sua vida. Mas falando de jogos da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve uma gama gigantesca pro Play 2, Xbox 360, não tanto pra nova geração, que aí eles se aprofundaram mais num contexto mais de guerra moderna, mas qual que é o jogo de Segunda Guerra Mundial que mais marcou a infância de você, Giovanni? Ah, lá vem. Cara, o jogo de Segunda Guerra que mais me marcou, eu vou falar dois. Porra, mas deixa pro resto do pessoal falar também. Mas é que esse aí, eu tenho certeza que o Henrique vai ratear, o Thiago vai chiar também, mas então eu vou falar um que é lugar comum e aí o outro especial. Call of Duty 3. Esse eu ia falar. Esse ia ser o meu, porque esse aí... Puta, eu vou falar o teu outro então também. Medal of Honor Rip Assault, né? Esse, além, né? Além de Call of Duty 3 ou Enlisted. Nossa, jogão bom da porra. Você não é super soldado, é por isso que você não gosta. Porra, vai lá ficar pulando. Não, mas assim, lá, ó, Medal of Honor European Assault é incrível também. Medal of Honor. Não, mas estamos falando de jogo de homem. Pera aí, calma. Não, mas Medal of Honor é jogo de homem. Enlisted. Veja bem, Enlisted, Black. Você que joga, não tem assistência de mira. Se você jogar errado, você vai tomar pica, bronca. Meu irmão. Porra, jogar com o tanque, você tem o... Porra, você mirar uma boca de caçapa. Se você não sabe jogar com o tanque, você também vai ser mastigado. Ele retrata, assim, bem legal. E você, Gabriel, qual jogo de Segunda Guerra que você jogou, assim, que te marcou bastante? Como esse viado pegou o Call of Duty 3? Posso te dar uma dica? Fala. Tem o World at War também. World at War é incrível. O 3, ele é mais Europa, né? O World at War, ele também vai um pouquinho Japão. Ali no Pacífico. Ele vai mais pro Japão. Tem uma parte que você chega no Japão. Cara... eu vou puxar o World at War porque você já puxou o 3. Mas falando do 3, acho que o que mais me marcou realmente vai ter que ser o 3, cara. Porque eu lembro daquela fase que você tá no carro. Eu nunca esqueci daquela porra, cara. Ah, que você tem que dirigir o carro, puta, mano. Puta merda, cara. Você pega aquela porra daquele carro que, tipo, eu rejoguei há pouco tempo. Aquele carro mesmo, parecia um tanque. É uma pica conduzir aquele negócio. Mas, porra, é legal pra caralho. E você, Thiago, qual que você gosta de jogo de Segunda Guerra? Aí que tá, né? Segunda Guerra é bem específico, né? Não, mas fala um jogo de tiro aí que você gosta. Ah, eu gosto. Ah, eu gosto de Warzone. É, lá vem. Não, agora de Warzone não. Black. Black é legal. Não, Black é legal, Black é legal. Monstro, mas né? Um que eu tô tendo a oportunidade de jogar, que eu ganhei da Xbox agora, é o Battlefield 1, que é então, inspirado na Primeira Guerra. É incrível, Battlefield 1. Não, é, eu tô jogando ele, cara, é incrível, só que, sei lá, claro, é um jogo, nossa, é muito legal o Battlefield 1 também. Eu joguei já, zerei. E tem World at War 2 também, que é incrível também, da Segunda Guerra. Nossa, não sei, Você não mexe com isso, não. Mas, bom, eu gostaria de... Thiago, se não tem skinzinha pro boneco, o Thiago não gosta. É, se não tem dança, não dá. Não dá. Bom, isso, eu gostaria de agradecer ao Paulo César por ter participado com a gente hoje. Foi muito legal, Paulo, você estar aqui conversando com a gente. Espero que a gente não tenha tomado muito seu tempo. Não, tranquilo, eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. É interessante que a gente está do outro lado, né? Eu sempre estou entrevistando, fazendo as entrevistas, e quando a gente está do outro lado ali respondendo, é uma coisa bem bacana. E queria dizer que vocês precisam continuar com esse trabalho, porque é um trabalho que agrega, né? Agrega a gente saber o pensamento de várias pessoas sobre diversos assuntos, e que vocês continuem nessa pegada, alegrando aí aquelas pessoas que ainda estão vivendo numa pandemia e que são programas que nos ajudam no nosso confinamento. Com certeza. Foi um projeto que foi criado na pandemia em outubro de 2020. Em 31 de outubro de 2020 a gente criou esse podcast e desde aí tem sido só sucesso, a gente conquistou muitas coisas. E, bom, com certeza, Paulo, a gente vai te chamar para mais podcasts e a gente, com certeza, a gente vai te chamar para um próximo, com certeza, sobre um outro assunto. Foi muito legal conversar com você hoje. Eu vou dar um pouco os avisos finais, falar algumas novidades. Primeiramente, a novidade que o pessoal já deve ter percebido, que o Thiago está aqui com a gente, é o pessoal falar, o que o Thiago está fazendo aqui, né? O Thiago vai fazer um intercâmbio, né, no Gimito, né, Thiago? Mas fala a verdade, eu virei sócio majoritário aqui. Não, o cara tá exagerando já. Cada é incrível, cada semana que passa tem menos ações do Gimito. Menos ações. É o Ivo, é o Machado, agora é você. O Diogo deu uma parada com a Galaxy One, então o Thiago tá aqui fazendo um intercâmbio. Pô, não fala isso, né? O cara de qualquer jeito ele volta a gravar. Ele abandonou, na minha cara dura. Tô brincando. Infelizmente. Thiago, quer mandar um recado pro Diogo? Eu quero. Reclamação. Fala agora. Diogo, me desculpe por pegar 75% das ações e comprar tudo de skin de Fortnite, mas volta, cara, com a Galaxy One, que eu não farei mais isso não, tá? Mas o Thiago vai participar de algum... importante, né? Skin é mais importante. Com certeza, mas... Podia ter comprado em NFT do Fortnite, né? Mas enquanto o Thiago ainda não voltou ao Galaxy One, ele vai ficar aqui com a gente participando de alguns podcasts. E falando um pouco também, nós vamos ter a nova campanha de RPG de mesa, mestrado pro nosso mestre Thiago aí. Momento vai do estreando. Teu jabá. Agora. Vende o teu produto. Pessoal, dá uma passadinha lá. Tribe RPG no Instagram, que, mano, vai vir bomba, filho. Vai vir bomba esse mês aí. Esse mês não, né? Dos próximos meses vai vir bomba aí. A partir da semana que vem, nós vamos começar a postar os sinais, né? Do RPG, que é The Lost World lá. E vamos começar a iniciar o RPG Velho Oeste. Vai ser um drama, ó. Magnífico. Drama com aventura e ação, ó. E aquela pitadinha de comédia, né? Então vai ser excelente. Ah, comigo agora junto? Vai ser uma comédia do caralho. Com o Gabriel eu tô empolgado pra ver como vai ser. Bom, falando um pouco do nosso próximo convidado, a gente vai receber a Maria, né? Ela é atriz, Ela faz teatro, né? É uma atriz renomeada aí nos teatros de Curitiba. A gente vai receber ela aqui para ter uma conversa com ela. Acho que acredito que os meninos vão gostar bem dela. Ela é uma pessoa bem divertida, bem irônica. Então acredito que vai ser um podcast bem legal. Domingo, às 20h30 da noite, a gente vai estar aqui reunido novamente para conversar com ela. Falando um pouco das nossas redes sociais, agora nós temos um canal no YouTube, estreou o primeiro Gimito Animação. Nós estamos fazendo animações com alguns cortes do Gimito. Tá bem legal o projeto lá, vou deixar o link na descrição. O link também da Tribal RPG, do Thiago, para o pessoal conhecer. E link também do nosso Instagram, para o pessoal dar uma olhada lá. A gente sempre está postando curiosidades dos convidados, curiosidades dos nossos projetos e tudo mais. E é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou, pessoal. Obrigado.